vem com nós, vem com nós, vem com nós. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Tá filmando, elite, o gueto, a rua. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Tá filmando, elite, o gueto, a rua. Respeito ao Bozo, Otis, Birra e Chacrinha. Mas quando vejo alguns caras, só pode ser palhaçada. Não sei se outros tempos malandro assim existia, mas não atuava na tela com data e hora marcada. Lembrei até da passagem dos que tramparam na vinha. Não reclamo do meu din-din porque minhas contas estão pagas, mas tem malandro que trampa na semana dois ou três dias e diz que a atividade política é mal remunerada. Espera aí, vamos tentar entender esse proceder. Acho que quem paga essas contas somos eu e você, ei. Não adianta no centro ter impostômetro, pois cada moeda que gira errado aumenta nosso termômetro. Se tu me apostando todo o salário em um pônei, numa corrida de cavalos quem vence enche as obras de money. Governo tira nós de tolo, vai levando pra grupo, vai pensando que tamo moscando. Tamo de esquina só te filmando. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Que tá filmando, elite, o gueto, a rua. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Filmado, nego matando, morrendo, pilantra enriquecendo. Desmatamento sem freio que assola nossa Amazônia. Injustiça limita quem sonha, político engorda a conta. E a conta de quem não tem é subtração, põe na conta do povão. Viagem de avião, moradia, combustível, segurança, bonificação. Tô filmando, dinheiro oculto na meia, na cueca, no colchão. Rico é cleptomaníaco e o pobre é segregação existe, não adianta omitir. Racismo existe sim, ninguém falou, eu já vi. Por aí, qual brasileiro não tem origem africana, indígena, me responde, hein? O globo gira, pessoas vão e vêm. Eu continuo observando, retendo o que convém, seguindo na contramão. MC em construção, controversos nativa na velocidade do som. O desrespeito é notório, com deficientes e idosos. Malandros sentem acento reservado e fecha os olhos. Ridículo fingir que está dormindo. Peroba não só na cara, mas também em seu cinismo. Filmar falsos pastores guiando ovelhas pro abismo. Pra esses a cobrança vai ser pior que as sete pragas do Egito. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Que tá filmando, elite, o gueto, a rua. Foco ajustado, visão nítida, tamo filmando. Vai pra grupo pensando que não tamo registrando. Tamo filmando, corte sem censura, é nóis. Que tá filmando, elite, o gueto, a rua. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz. Vem com nós e solta a voz.